Capítulo 8 da Cidade e as Serras, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 8. Ao fim desse inverno escuro e pessimista, uma manhã que eu preguiçava na cama, sentindo através da vidraça cheia de sol ainda pálido um bafo de primavera ainda tímido, Jacinto assomou à porta do meu quarto, revestido de flanelas leves de uma alvura de açucena. Parou lentamente à beira dos colchões e, com gravidade, como se anunciasse o seu casamento ou a sua morte, deixou desabar sobre mim esta declaração formidável. Zé Fernandes, vou partir para Tormes. O pulo com que me sentei abalou o rijo leito de pau preto do velho Dão Calião. Para Tormes? Oh, Jacinto, quem assassinaste? Deleitado com a minha emoção, o príncipe da Gran Ventura tirou da algibeira uma carta e incitou estas linhas, já de certo relidas, fundamente estudadas. Ilustríssimo e excelentíssimo senhor, tenho grande satisfação em comunicar a Vossa Excelência que por toda esta semana devem ficar prontas as obras da capela. É do Silvério? Exclamei. É do Silvério. As obras da capela nova, os venerandos restos dos excelsos avós de Vossa Excelência, senhores de todo o meu respeito, podem, pois, ser em breve transladados da Igreja de São José, onde têm estado por bondade do nosso abade, que muito se recomenda à Vossa Excelência. Submisso, aguardo as prestantes ordens de Vossa Excelência a respeito desta majestosa e aflitiva cerimónia. Atirei os braços, compreendendo. Ah, bem, queres ir assistir à transladação? Jacinto sumiu a carta no bolso. Pois não te parece, Zé Fernandes? Não é por causa dos outros avós, que são ossos vagos e que eu não conheci. É por causa do avô Galeão. Também não o conheci, mas este 202 está cheio dele. Tu estás deitado na cama dele. Eu ainda uso o relógio dele. Não posso abandonar ao Silvério e aos caseiros o cuidado de o instalarem no seu jazigo novo. Há aqui um escrúpulo de decência, de elegância moral. Enfim, decidi. Apertei os punhos na cabeça e gritei. Vou a Tormes. E vou. E tu vens. Eu enfiara as chinelas, apertava os cordões do roupão. Mas tu sabes, meu bom Jacinto, que a casa de Tormes está inabitável. Ele cravou em mim os olhos aterrados. Medonha, hein? Medonha, medonha, não. É uma bela casa, de bela pedra. Mas os caseiros que lá vivem há 30 anos dormem em catres, comem o caldo à lareira e usam as salas para secar o milho. Creio que os únicos móveis de Tormes, se bem me recordo, são um armário e uma espineta de charão, coxa, já sem teclas. O meu pobre príncipe suspirou, com um gesto rendido em que se abandonava ao destino. Acabou. Aliás, já que tem este, e como só partimos para abril, há tempo de pintar, de assoalhar, de envidraçar. Mando daqui de Paris tapetes e camas. Um estufador de Lisboa vai depois forrar e disfarçar algum buraco. Levamos livros, uma máquina para fabricar gelo. E é mesmo uma ocasião de pôr, enfim, numa das minhas casas de Portugal, alguma decência e ordem. Pois não achas? E então essa... Uma casa que data de 1410. Ainda existia o Império Bizantino. Eu espalhava com o pincel sobre a face flocos lentos de sabão. O meu príncipe acendeu muito pensativamente um cigarro. E não se arredou do tocador, considerando o meu preparo com uma atenção triste que me incomodava. Por fim, como se arremoesse uma sentença minha para lhe reter bem a moral e o suco. Então, definitivamente, Zé Fernandes, entendes que é um dever, um absoluto dever, ir eu a Tormes? Afastei do espelho a cara ensaboada para encarar com divertido espanto o meu príncipe. Oh, Jacinto, foi em ti, só em ti, que nasceu a ideia desse dever. E honra te seja, menino. Não cedes a ninguém essa honra. Ele atirou o cigarro. E com as mãos enterradas nas algibeiras das pantalonas, vagueou pelo quarto, tupando nas cadeiras, embicando contra os postes torneados do velho leito de Dão Galeão, num balanço vago, como o barco já desamarrado do seu seguro ancoradouro e sem rumo no mar incerto. Depois encalhou sobre a mesa onde eu conservava enfileirada, por gradações de sentimentos, desde o daguerreótipo do papá até à fotografia do garoto perdigueiro, a galeria da minha família. E nunca o meu príncipe, que eu contemplava esticando os suspensórios, me pareceu tão corcovado, tão minguado, como gasto por uma lima que desde muito o andasse fundamente limando. Assim viera findar, desfeita em civilização, naquele super quintal de magricelas, sem músculo e sem energia, a raça fortíssima dos Jacintos. Esses guedelhudos jacintões, que nas suas altas terras de Tormes, de volta de bater o morno no salato ou o castelhano em Valverde, nem mesmo despiam as fuscas armaduras para lavrar as suas chãs e amarrar a vida ao olmo, edificando o reino com lança e com enxada, ambas tão rudes e rijas. E agora ali estava aquele último Jacinto, um jacintículo, com a macia pele embebida em aromas, a curta alma enrodilhada em filosofias, travado e suspirando baixinho, na miúda indecisão de viver. Ó Zé Fernandes, quem é esta lavradeirona tão rechonchuda? Estendi o pescoço para a fotografia que ela erguera dentro da minha galeria, no seu honroso caixilho de pelúcia escarlate. Mais respeito, Senhor D. Jacinto. Um pouco mais de respeito, cavalheiro. É minha prima Joaninha, de Sandofim, da casa da Flor da Malva. Flor da Malva, murmurou o meu príncipe. É a casa do Condestável, de Nuno Alves. Flor da Rosa, homem. A casa do Condestável era na Flor da Rosa, no Alentejo. Essa tua ignorância trapalhona das coisas de Portugal. O meu príncipe deixou escorregar molemente a fotografia da minha prima dentre os dedos moles, que levou à face, no seu gesto horrendo de palpar através da face a caveira. Depois, de repente, com um soberbo esforço em que se endireitou e cresceu. Bem, alia jacta este. Partamos, pois, para as serras. E agora, nem reflexão nem descanso, há obra e a caminho. Atirou a mão ao fecho dourado da porta, como se fosse o negro Luquete que abre os destinos. E no corredor, gritou pelo grilo com uma larga e assudada voz que eu nunca lhe conhecera. E me lembrou-a de um chefe ordenando, numa alvorada, que se levanta o acampamento e que a hoste marche com pendões e bagagens. Logo nessa manhã, com uma atividade em que eu reconheci a pressa enjoada de quem bebe óleo de rícino, escreveu ao Silvério, mandando caiar, assoalhar e envidraçar o casarão. E depois do almoço, apareceu na biblioteca, chamado violentamente pelo telefone, para combinar a remessa de mobílias e confortos, o diretor da Companhia Universal de Transportes. Era um homem que parecia o cartaz da sua companhia, apertado num jaquetão de xadrezinho escuro, com polainas de jornada sobre botas brancas, uma sacola de marroquinha tiracolo e, na boteira, uma roseta multicolor, resumindo as suas condecorações exóticas de Madagascar, de Nicarágua, da Pérsia, outras ainda, que provavam a universalidade dos seus serviços. Apenas Jacinto mencionou Tormes no Douro, ele logo, através de um sorriso superior, estendendo o braço, detendo outros esclarecimentos, na sua intimidade minuciosa com essas regiões. Tormes, perfeitamente, perfeitamente. Sobre o joelho, na carteira, escrevinhou uma fugidia nota. Enquanto eu considerava assombrado a vastidão do seu saber coreográfico, assim familiar com os recantos de uma serra de Portugal e com todos os velhos solares, já ele atirara a carteira para o bolso. E nós, seus caros senhores, não tínhamos senão encaixotar as roupas, as mobílias, as preciosidades. Ele mandaria às suas carroças buscar os caixotes, a que poria em grossa letra, com grossa tinta, o endereço. Tormes, perfeitamente. Linha Norte de Espanha, Medina, Salamanca, perfeitamente. Tormes, muito pitoresco. E antigo, histórico, perfeitamente, perfeitamente. Desengonçou a cabeça numa vénia profundíssima e saiu da biblioteca com passos que furavam léguas, anunciavam a presteza dos seus transportes. Vê tu, murmurou Jacinto muito sério, que prontidão, que facilidade. Em Portugal era uma tragédia. Não há senão Paris. Começou então no 202 o colossal encaixotamento de todos os confortos necessários ao meu príncipe para um mês de serra áspera. camas de penas, banheiras de níquel, lâmpadas Carcel, divãs profundos, cortinas para vedar as gretas rudes, tapetes para amaciar os soalhos broncos. Os sótãos, onde se arrecadavam os pesados trastes do avô Galeão, foram esvaziados, porque o casarão medieval de 1410 comportava os termós românticos de 1830. De todos os armazéns de Paris, chegavam cada manhã fardos, caixas, temerosos embrulhos que os imaladores desfaziam, atulhando os corredores de montes de palha e de papel pardo, onde os nossos passos assudados se enrodilhavam. O cozinheiro esbaforido organizava a remessa de fornalhas, geleiras, bocais de trufas, latas de conserva, bujudas garrafas de águas minerais. Jacinto, lembrando as trovoadas da serra, comprou um imenso para-raios. Desde o amanhecer, nos pátios, no jardim, se martelava, se pregava, com vasto fragor, como na construção de uma cidade. E o desfilar das bagagens, através do portão, lembrava uma página de Heródoto, contando a marcha dos persas. Das janelas, Jacinto, com o braço estendido, saboreava aquela atividade e aquela disciplina. Vê tu, Zé Fernandes, que facilidade! Saímos do 202, chegamos à serra, encontramos o 202. Não há senão Paris. Recomeçara a amar a cidade, o meu príncipe, enquanto preparava o seu êxito. Depois de ter, toda a manhã, apressado os encaixotadores, descoordinado com fortes novos para o abandonado solar, telefonado cor das listas de encomendas a cada loja de Paris, era com delícia que se vestia, se perfumava, se floria, se enterrava na vitória ou saltava para a almofada do feuilleton e corria ao bosque. E saudava a barba talmúdica do Efraim e os bandós furiosamente negros da Vergagne e o psicólogo de Fiacre e a condessa de Treves na sua nova caleche de 8 molas fornecida pelas operações conjuntas da Bolsa e da Alcova. Depois, arrebanhava amigos para jantares de surpresa no Voisin ou no Bignon, onde desdobrava o guardanapo com a impaciência de uma fome alegre, vigiando fervorosamente que os bordelos estivessem bem aquecidos e os champanhes bem gratinados. E no Teatro das Nouveautés, no Palais Royal, nos bufos, ria batendo na coxa, com encanecidas facécias de encanecidas farsas, antiquíssimos trejeitos de antiquíssimos atores, como já rira na sua infância, antes da guerra, sob o segundo Napoleão. De novo, em 2 semanas, se abarrotaram as páginas da sua agenda. A magnificência do seu traje, como Imperador Frederico II de Suábia, deslumbrou no bairro mascarado da princesa de Cravon-Rogan, onde também fui de moço forcado. E na Associação para o Desenvolvimento das Religiões Esotéricas, discursou e batalhou bravamente pela construção de um templo budista em Montmartre. Com espanto meu, começou também a conversar, como nos tempos de escola, da famosa civilização nas suas máximas proporções. Mandou encaixotar o seu velho telescópio para o usar em Tormes. Receei mesmo que no seu espírito germinasse a ideia de criar, no cimo da serra, uma cidade com todos os seus órgãos. Pelo menos não consentiu o meu Jacinto que essas semanas da Silvestre Tormes interrompessem a ilimitada acumulação das noções. Porque uma manhã rompeu pelo meu quarto desolado, gritando que, entre tantos confortos e formas de civilização, esquecêramos os livros. Assim era, e que vexame para a nossa intelectualidade. Mas que livros escolher entre os fagundos milhares sobre que vergava o 202? O meu príncipe decidiu logo dedicar os seus dias serranos ao estudo da história natural. E nós mesmos, imediatamente, deitámos para o fundo de um vasto caixote novo, como lastro, os 25 tomos de Plínio. Despejámos depois para dentro, às braçadas, geologia, mineralogia, botânica. Espalhámos por cima uma camada aérea da astronomia. E, para fixar bem nos caixotes estas ciências oscilantes, entalámos em redor cunhas de metafísica. Mas quando a derradeira caixa, pregada e cintada de ferro, saiu do portão do 202, na derradeira carroça da Companhia dos Transportes, toda esta animação de Jacinto se abateu com uma efervescência num copo de champanhe. Era em meados já tépidos de março, e de novo os seus desagradáveis bocejos troaram o 202. E todos os sofás rangeram sob o peso do corpo que ele lhes atirava para cima, mortalmente vencido pela fartura e pelo tédio, num desejo de repouso eterno, bem envolto de solidão e silêncio. Desesperei. O quê? Aturaria eu ainda aquele príncipe palpando amargamente a caveira? E, quando o crepúsculo entristecia a biblioteca, aludindo num tom rouco à doçura das mortes rápidas pela violência e misericórdia do ácido cianídrico. Ah, não, caramba! E uma tarde em que o encontrei estirado sobre um divã, de braços em cruz, como se fosse a sua estátua de mármore sob o seu jazigo de granito, positivamente o abanei com furor berrando. Acorda, homem! Vamos para Tormes. O casarão deve estar pronto, a reluzir, a abarrotar de coisas. Os ossos de teus avós pedem repouso em cova sua. A caminho, a enterrar esses mortos e a vivermos nós, os vivos. Irra! São 5 de abril. É o bom tempo da serra. O meu príncipe ressurgiu lentamente da inércia de pedra. O Silvério não me escreveu, nunca me escreveu. Mas, com efeito, deve estar tudo preparado. Já lá temos certamente criados o cozinheiro de Lisboa. Eu só levo o grilo e o Anatol, que inferniza bem o calçado. E tem jeito como pedicuro. Hoje é domingo. Atirou os pés para o tapete com heroísmo. Bem, partimos no sábado. Avisa-te, Silvério. Começou então o laborioso e pensativo estudo dos horários. E o dedo magro de Jacinto, por sobre o mapa, avançando e recuando entre Paris e Tormes. Para escolher o salão que devíamos habitar durante a temida jornada, duas vezes percorremos o depósito da estação de Orleans, atolados em lama, atrás do chefe do tráfico que entontecia. O meu príncipe recusava este salão por causa da cor tristonha dos estofos. Depois recusava aquele por causa da mesquinhez aflitiva do water closet. Uma das suas inquietações era o banho, nas manhãs que passaríamos rolando. Sugeria uma banheira de borracha. Jacinto, indeciso, suspirava. Mas nada o aterrou como o transbordo em Medina del Campo, de noite, nas trevas da velha Castela. De balde, a companhia do norte de Espanha e a de Salamanca, por cartas, por telegramas, sossegaram o meu camarada, afirmando que, quando ele chegasse no comboio de Irún, dentro do seu salão, já outro salão ligado ao comboio de Portugal esperaria, bem aquecido, bem alumiado, com uma ceia que lhe ofertavam dos diretores Dan Esteban Castilho, ruidoso e rubicundo conviva do 202. Jacinto corria os dedos ansiosos pela face. E os sacos, as peles, os livros, quem os transportaria do salão de Irún para o salão de Salamanca? Eu berrava desesperado que os carregadores de Medina eram os mais rápidos, os mais destros de toda a Europa. Ele murmurava. Pois sim, mas em Espanha, de noite... A noite, longe da cidade, sem telefone, sem luz elétrica, sem postos de polícia, parecia ao meu príncipe povoada de surpresas e assaltos. Só acalmou depois de verificar no observatório astronómico, sob a garantia do sábio professor Bertrand, que a noite da nossa jornada era de lua cheia. Enfim, na sexta-feira, findou a tremenda organização daquela viagem histórica. O sábado predestinado amanheceu com o generoso sol da fagadora doçura. E eu acabava de guardar na mala, embrulhadas em papel pardo, as fotografias das criaturinhas suaves que nesses 27 meses de Paris me tinham chamado Mon Petit Chou, Mon Rat Chéri, quando já se interrompeu pelo quarto com um soberbo ramo de orquídeas na sobrecasaca, pálido e todo nervoso. Vamos ao bosque por despedida? Fomos à grande despedida. E que encanto! Até nas almofadas e molas da Vitória senti logo uma elasticidade mais embaladora. Depois, pela avenida do bosque, quase me pesava não ficar sempre eternamente rolando ao trote ritmado das éguas perfeitas, no rebrilho rico de metais e vernizes, sobre aquele macadam mais alisado que mármore, entre tão bem regadas flores e relvas de tão tentadora frescura, cruzando uma humanidade fina de elegância bem acabada, que almoçara o seu chocolate em porcelanas de Sèvres ou de Minton, saíra dentre sedas e tapetes de 3.000 francos, e respirava a beleza de abril com vagar, requinte e pensamentos ligeiros. O bosque resplandecia numa harmonia de verde, azul e ouro. Nenhuma cova ou terra solta desalisava as polidas áleas que a arte traçou e enroscou na espessura. Nenhum galho desgrenhado desmanchava as ondulações macias da folhagem que o Estado escova e lava. O piar das aves apenas se elevava para espalhar uma graça leve de vida alada. E mais natural parecia entre o arvoredo sociável o ranger das telas novas, onde pousavam, com balanço esbelto, as amazonas espartilhadas pelo grande Red Fern. Em frente ao pavilhão de Armenonville, cruzámos Madame de Treves, que nos envolveu ambos na carícia do seu sorriso, mais avivada àquela hora pelo vermelhão ainda úmido. Logo atrás, a barba talmúdica de Efraim negrejou, fresca também da brilhantina de manhã, no alto de um feito tilitante. Outros amigos de Jacinto circulavam nas acácias, e as mãos que lhe acenavam, lentas e afáveis, calçavam luvas frescas cor de palha, cor de pérola, cor de lilás. Todo ele relampejou rente de nós sobre uma grande bicicleta. Dorna, alastrado numa cadeira de ferro sob um espinheiro em flor, mamava o seu imenso charuto, como perdido na busca de rimas sensuais e nédias. Adiante foi o psicólogo, que nos não avistou, conversando com um requebro melancólico para dentro de um cupê que rescendia a alcova e a que um cocheiro obeso imprimia dignidade e decência. E rolávamos ainda, quando o duque de Marissac, a cavalo, ergueu a bengala, estacou a nossa vitória para perguntar a Jacinto se aparecia à noite nos quadros vivos dos Verganes. O meu príncipe rosnou não, parto para sul, que mal lhe passou dentre os bigodes murchos. E Marissac lamentou, porque era uma festa estupenda. Quadros vivos da história sagrada e da história romana. Madame Verganha de Madalena, de braços nus, peitos nus, pernas nuas, limpando com os cabelos os pés do Cristo. O Cristo, um latagão soberbo, parente dos Treves, empregado no Ministério da Guerra, gemendo, derreado sob uma cruz de papelão. Havia também Lucrécia na cama e Tarquínio, ao lado de punhal a puxar os lençóis. E depois ceia, em mesas soltas, todos nos seus trajes históricos. Ele já estava aparecerado com Madame de Malbe, que era Agripina. Quadro portentoso esse, Agripina morta, quando Nera vem contemplar e lhe estuda as formas, admirando umas, desdenhando outras como imperfeitas. Mas por polidez, ficara combinado que Nero admiraria sem reservas todas as formas de Madame de Malbe. Enfim, colossal e estupendamente instrutivo. Acenámos um longo adeus àquele alegre Marissac e recolhemos, sem que Jacinto emergisse do seu silêncio arrugado em que se abismara com os braços rigidamente cruzados, como remoendo pensamentos decisivos e fortes. Depois, em frente ao Arco do Triunfo, moveu a cabeça, murmurou: é muito grave deixar a Europa. Enfim, partimos. Sob a doçura do crepúsculo que se nublara, deixámos o 202. O Grilo e o Anatol seguiam num fiacre atulhado de livros, de estojos, de paletôs, de impermeáveis, de travesseiras, de águas minerais, de sacos de couro, de rolos de mantas. E mais atrás, um ônibus rangia sob a carga de 23 malas. Na estação, Jacinto ainda comprou todos os jornais, todas as ilustrações, horários, mais livros e um saca-rolhas de forma complicada e hostil. Guiados pelo chefe do tráfico, pelo secretário da companhia, ocupámos copiosamente o nosso salão. Eu pus o meu boné de seda, calcei as minhas chinelas. Um silvo varou a noite. Paris lampejou, fugiu num derradeiro clarão de janelas. Para o sorver, Jacinto ainda se arremessou à portinhola. Mas rolávamos já na treva da província. O meu príncipe, então, recaiu nas almofadas. Que aventuras, é Fernandes! Até Chartres, em silêncio, folheámos as ilustrações. Em Orléans, o guarda veio arranjar respeitosamente as nossas camas. Terreado com aqueles 14 meses de civilização, adormeci. E só acordei em Bordeaux quando o grilo celoso nos trouxe o nosso chocolate. Fora, uma chuva miudinha pingava molemente de um espesso céu de algodão sujo. Jacinto não se deitara, desconfiando da aspereza e da umidade dos lençóis. E metido num roupão de flanela branco, com a face arrepiada e estremunhada, ensopando um bolo de chocolate, rosnava sombriamente. E este horror! E agora com chuva! Em Biarritz, ambos observámos com uma certeza indolente. É Biarritz. Depois, Jacinto, que espreitava pela janela embaciada, reconheceu o lento caminhar pernalto, o nariz bicudo e triste do historiador Danjon. Era ele, o facundo homem, vestido de xadrezinho, ao lado de uma dama roliça que levava pela trela uma cadelinha felpuda. Jacinto baixou a vidraça violentamente, barrou pelo historiador, na ânsia de comunicar ainda através dele com a cidade, com o 202. Mas o comboio mergulhara na chuva e névoa. Sobre a ponte do Bidassoa, antevendo o termo da vida fácil, os abrolhos da incivilização, Jacinto suspirou com desalento. Agora, adeus, começa a Espanha. Indignado, eu, que já saboreava o generoso ar da terra bendita, saltei para diante do meu príncipe e, num saracoteio de tremendo salero, castanholando os dedos, entoei uma petenera condigna. A la puerta de mi casa, ai soldá, soldá! Ele estendeu os braços suplicante. Zé Fernandes, tem piedade do enfermo e do triste. Irum, irum! Nessa irum, almoçámos com suculência, porque sobre nós velava, como Deus omnipotente, a Companhia do Norte. Depois, el jefe da aduana, el jefe da estação, preciosamente, nos instalaram noutro salão novo, com cetins cor de azeitona, mas tão pequeno que uma rica porção dos nossos confortos em mantas, livros, sacos e impermeáveis passou para o compartimento do sleeping, onde se repatriavam o grilo e o Anatol, ambos de bonés escoceses e fumando cor de charutos. Buen viaje! Gracias, servidores! E entramos silvando nos Pirineus. Sob a influência da chuva embaciadora, daquelas serras sempre iguais, que se desenrolavam arrepiadas, diluídas na névoa, resvalei a uma sonolência doce. E, quando descerrava as pálpebras, encontrava Jacinta a um canto, esquecido do livro fechado nos joelhos, sobre que cruzara os magros dedos, considerando vales e montes com a melancolia de quem penetra nas terras do seu desterro. Um momento veio em que, arremessando o livro, enterrando mais o chapéu mole, se ergueu com tanta decisão que eu receei que tivesse o comboio para saltar à estrada, correr através das Bascongadas e da Navarra para trás para o 202. Sacudi o meu torpor e exclamei: Oh, menino, não! O pobre amigo ia apenas continuar o seu tédio para outro canto, enterrado noutra almofada, com outro livro fechado. E à maneira que a escuridão da tarde crescia, e com ela a borrasca de vento e água, uma inquietação mais aterrada se apoderava do meu príncipe, assim desgarrado da civilização, arrastado para a natureza que já o cercava de brutalidade agreste. Não cessou, então, de me interrogar sobre Tormes. As noites são horríveis, hein, Zé Fernandes? Tudo negro, enorme solidão. E médico? Há médico? Subitamente o comboio estacou. Mais grossa e ruidosa a chuva fustigou as vidraças. Era um descampado, todo em treva, onde rolava e lufava um grande vento solto. A máquina apitava com angústia. Uma lanterna lampejou, correndo. Jacinto batia ao pé. É medonho, é medonho. Entreabri a portinhola. Da claridade incerta das vidraças surgiam cabeças esticadas, assustadas. Que ai, que ai! A uma rajada que me alagou, recuei. E esperámos durante lentos, calados minutos, esfregando desesperadamente os vidros embaciados para sondar a escuridão. De repente, o comboio começou a rolar, muito sereno. Em breve apareceram as luzinhas mortas de uma estação abarracada. Um condutor, com o casacão de oleado todo a escorrer, trepou ao salão. E por ele soubemos, enquanto carimbava apressadamente os bilhetes, que o trem, muito atrasado, talvez não alcançasse em Medina o comboio de Salamanca. Mas então? O casaco de oleado escorregara pela portinhola, fundido na noite, deixando um cheiro de umidade e azeite. E nós incitámos um novo tormento. Se o trem de Salamanca tivesse abalado, o salão, tomado até Medina, desengatava em Medina. E eis os nossos preciosos corpos, com as nossas preciosas almas, despejados em Medina, para cima da lama, entre 23 malas, numa rude confusão espanhola, sob a tormenta de ventania e d'água. Oh, Zé Fernandes, uma noite em Medina! Ao meu príncipe, aparecia como desventura suprema essa noite em Medina, numa fonda sórdida, fedendo a alho, com gordas filas de percevejos, através dos lençóis, de estopa encardida. Não cessei então de fitar, num desassossego, os ponteiros do relógio, enquanto Jacinto, pela vidraça escancarada, todo fustigado da chuva clamorosa, furava a negrura, na esperança de avistar as luzes de Medina e um comboio paciente fumegando. Depois recaía no divã, limpava os bigodes e os olhos. Maldizia a Espanha. O trem arquejava, rompendo o vasto vento da planura desolada. E a cada apito era um alvoroço. Medina? Não. Algum sumido apeadeiro, onde o trem se atardava, esfalfado, resfolgando, enquanto dormentes figuras encarapuçadas, embrulhadas em mantas, rondavam sob o telheiro do barracão, que as lanternas baças tornavam mais soturno. Jacinto esmurrava o joelho. Mas por que para este infame comboio? Não há tráfico, não há gente. Oh, esta Espanha! A sineta badalava moribunda. De novo fendíamos a noite e a borrasca. Resignadamente, comecei a percorrer um jornal do comércio antigo trazido de Paris. Jacinto esmagava o espesso tapete do salão com passadas rancorosas, rosnando como uma fera. E ainda assim se escoou às gotas uma hora cheia de eternidade. Um silvo, outro silvo. Luzes mais forte, longe, palpitaram na neblina. As rodas trilharam com rijos solavancos os encontros de carris. Enfim, Medina. Um muro sujo de barracão alvejou e, bruscamente, à portinhola aberta com violência, aparece um cavalheiro barbudo de capa à espanhola, gritando pelo senhor Dom Jacinto. Depressa, depressa, que parte o comboio de Salamanca. Que não há um momento, cavalheiros, que não há um momento. Agarro estoqueadamente o meu paletó, o jornal do comércio. Saltamos com ânsia e pela plataforma, por sobre os trilhos, através de charcos, tropeçando em fardos, empurrados pelo vento, pelo homem da capa à espanhola, enfiámos outra portinhola que se fechou com um estalo tremendo. Ambos arquejávamos. Era um salão forrado de um pano verde que comia a luz escassa. E eu estendi o braço para receber dos carregadores, assodados, as nossas malas, os nossos livros, as nossas mantas, quando em silêncio, sem um apito, o trem despegou e rolou. Ambos nos atirámos às vidraças em brados furiosos. Pare! As nossas malas, as nossas mantas, para aqui! Oh, grilo! Oh, grilo! Uma imensa rajada levou os nossos brados. Era de novo descampado tenebroso sob a chuva desespinhada. Jacinto ergueu os punhos num furor que o engasgava. Oh, que serviço! Oh, que canalhas! Só em Espanha! E agora? As malas perdidas, nem uma camisa, nem uma escova. Calmei o meu desgraçado amigo. Escuta, eu intervi dois carregadores arrebanhando as nossas coisas. De certo, o grilo fiscalizou. Mas na pressa, naturalmente, atirou contudo para o seu compartimento. Foi um erro não trazer o grilo connosco no salão. Até podíamos jogar a manilha. De resto, a solicitude da companhia, Deus omnipresente, velava sobre o nosso conforto, pois que à porta do lavatório branquejava o cesto da nossa ceia, mostrando na tampa um bilhete de Dom Esteban, com estas doces palavras a lápis. A Dom Jacinto e sua igreja amigo, que lhes dê gosto. Farejei um aroma de perdiz. E alguma tranquilidade nos penetrou no coração, quando sentimos também as nossas malas sob a tutela de Deus omnipresente. Tens fome, Jacinto? Não, tenho horror, furor, rancor e tenho sono. Com efeito, depois de tão desencontradas emoções, só tecíamos as camas que esperavam macias e abertas. Quando caí sobre a travesseira, sem gravata, em ceroulas, já o meu príncipe, que não se despira, apenas embrulhar aos pés no meu paletó, nosso único agasalho, ressonava com majestade. Depois, muito tarde e muito longe, percebi, junto do meu catre, na claridadezinha da manhã, coada pelas cortinas verdes, uma fardeta, um boné, que murmurava baixinho com a imensa doçura. Vossas Excelências não têm nada a declarar? Não há malinhas de mão? Era a minha terra, murmurei baixinho com a imensa ternura. Não temos aqui nada, pergunto Vossa Excelência pelo grilo, aí atrás num compartimento. Ele tem as chaves, tem tudo. É o grilo. A fardeta desapareceu, sem rumor, como sombra benéfica. E eu readormeci com o pensamento inquiens, onde a tia Vicência, atarefada de lenço branco cruzado no peito, de certo já preparava o leitão. Acordei envolto num largo e doce silêncio. Era uma estação muito sossegada, muito varrida, com rocinhas brancas trepando pelas paredes, e outras rosas em moitas num jardim, onde um tanquezinho abafado de limos dormia sob duas mimosas em flor que rescendiam. Um moço pálido, de paletó cor de mel, vergando a bengalinha contra o chão, contemplava pensativamente o comboio. Agachada, rente à grade da horta, uma velha diante da sua cesta de ovos contava moedas de cobre no regaço. Sobre o telhado secavam abóboras. Por cima, rebrilhava o profundo, rico e macio azul, de que os meus olhos andavam aguados. Sacudi violentamente Jacinto. Acorda, homem, que estás na tua terra. Ele desembrulhou os pés do meu paletó, cofiou o bigode e veio sem pressa à vidraça que eu abrira conhecer a sua terra. Então é Portugal, hein? Cheira bem. Está claro que cheira bem, animal. A sineta telentou languidamente e o comboio deslizou com descanso, como se passeasse para seu regalo sobre as duas fitas de aço, assobiando e gozando a beleza da terra e do céu. O meu príncipe alargava os braços desolado. E nenhuma camisa, nenhuma escova, nenhuma gota d'água de colónia. Entre em Portugal e mundo. Na régua há uma demora. Temos tempo de chamar o grilo. Queria ver os nossos confortos. Olha para o rio. Rolávamos na vertente de uma serra, sobre penhascos que desabavam até largos socalcos cultivados de vinhedo. Embaixo, numa esplanada, branquejava uma casa nobre, de opulento repouso, com uma capelinha muito caiada entre um laranjal maduro. Pelo rio, onde a água turva e tarda nem se quebrava contra as rochas, descia, com a vela cheia, um barco lento carregado de pipas. Para além, outros socalcos, de um verde pálido de reseda, com oliveiras apocadas pela amplidão dos montes, subiam até outras penedias que se embebiam, todas brancas e assoalhadas, na fina abundância do azul. Jacinta acariciava os pelos corredios do bigode. O Douro, hein? É interessante, tem grandeza. Mas agora é que eu estou com uma fome, Zé Fernandes. Também eu. Destapámos o cesto de Dom Esteban, de onde surdiu um bodo grandioso de presunto, anhos, perdizes, outras guiandas frias que o ouro de duas nobres garrafas de amontilhado, além de duas garrafas de Rioja, aqueciam com o calor de sol andaluz. Durante o presunto, Jacinto lamentou contritamente o seu erro. Ter deixado Tormes, um solar histórico, assim abandonado e vazio. Que delícia, por aquela manhã, tão lustrosa e tépida, subir à serra, encontrar a sua casa bem apetrechada, bem civilizada. Para o animar, lembrei que, com as obras do Silvério, tantos caixotes de civilização remetidos de Paris, Tormes estaria confortável, mesmo para Epicuro. Oh, mas assim entendia um palácio perfeito, um 202 no deserto. E assim, discorrendo, atacámos as perdizes. Eu desarrolhava uma garrafa de amontilhado, quando o comboio, muito sorrateiramente, penetrou numa estação. Era a régua, e o meu príncipe pousou logo a faca para chamar o grilo, reclamar as malas que traziam o asseio dos nossos corpos. Espera, Jacinto, temos muito tempo. O comboio para aqui uma hora. Come com tranquilidade, não escangalhemos este almocinho com arrumações de maletas. O grilo não tarda a aparecer. E corri mesmo a cortina, porque de fora, um padre muito alto, com uma ponta de cigarro colada ao beiço, parara a espreitar indiscretamente o nosso festim. Mas quando acabámos as perdizes, e Jacinto, confiadamente, desembrulhava um queijo manchego, sem que grilo ou anatol comparecessem, Eu, inquieto, corri à portinhola para apressar esses cervos tardios. E nesse instante, o comboio, largando, deslizou com o mesmo silêncio sorrateiro. Para o meu príncipe foi um desgosto. Aí ficámos outra vez sem um pente, sem uma escova. E eu que queria mudar de camisa. Por culpa tua, Zé Fernandes. É espantoso. Demora sempre uma eternidade. Hoje cheguei a bala. Paciência, Jacinto. Em 2 horas estamos na estação de Tormes. Também não valia a pena mudar de camisa para subir à serra. Em casa, tomamos um banho antes de jantar. Já deve estar instalada a banheira. Ambos nos consolamos com copinhos de uma divina aguardente chinchum. Depois, estendidos nos sofás, saboreando os 2 charutos que nos restavam, com as vidraças abertas ao ar adorável, conversámos de Tormes. Na estação, certamente, estaria o Silvério com os cavalos. Que tempo leva a subir? 1 hora. Depois de lavados, sobrava tempo para um demorado passeio pelas terras com o caseiro, o excelente Melchior, para que o senhor de Tormes, solenemente, tomasse posse do seu senhorio. E à noite, o primeiro bródio da serra, com os pitéus vernáculos do velho Portugal. Jacinto sorria seduzido. Vamos a ver que cozinheiro me arranjou esse Silvério. Eu recomendei que fosse um soberbo cozinheiro português clássico, mas que soubesse trufar um peru, afogar um bife em molho de moela, outras coisas simples da cozinha de França. O pior é não te demorares, seguires logo para Quiens. Ah, menino, anos da tia Vicência no sábado, dia sagrado. Mas volto. Em 2 semanas estou em Tormes para fazermos uma larga bucólica. E está claro, para assistir à translatação. Jacinto estender ao braço. Que casarão é aquele além no outeiro com a torre? Eu não sabia. Algum solar de fidalgota de Douro? Tormes era nesse feitio, atarracado e maciço. Casa de séculos e para séculos, mas sem torre. E logo se vê da estação, Tormes? Não, muito no alto, numa prega da serra entre arvoredo. No meu príncipe, já evidentemente nascera uma curiosidade pela sua rua de casa ancestral. Mirava o relógio impaciente, ainda 30 minutos. Depois, sorvendo o ar e a luz, murmurava, no primeiro encanto de iniciado. Que doçura! Que paz! 3 horas e meia. Estamos a chegar, Jacinto. Guardei o meu velho jornal do comércio dentro do bolso do paletó que deitei sobre o braço. E ambos em pé, às janelas, esperámos com alvoroço a pequenina estação de Tormes, termo ditoso das nossas provações. Ela apareceu, enfim, clara e simples, à beira do rio, entre rochas, com os seus vistosos girassóis enchendo um jardinzinho breve, as 2 altas figueiras assombreando o pátio e, por trás, a serra coberta de velho e denso arvoredo. Logo na plataforma, avistei com gosto a imensa barriga, as bochechas menineiras do chefe da estação, o Louro Pimenta, meu condiscípulo em retórica, no Liceu de Braga. Os cavalos, de certo, esperavam à sombra sob as figueiras. Mal o trem parou, ambos saltámos alegremente. A bujuda massa de Pimenta rebolou para mim com amizade. Vivo, amigo Zé Fernandes! Oh, belo Pimentão! Apresentei o senhor de Tormes e imediatamente. Ouve lá, Pimentinha, não está aí o Silvério? Não, o Silvério há quase 2 meses que partiu para Castelo de Vide ver a mãe que apanhou uma cornada de um boi. Atirei a Jacinto um olhar inquieto. Ora essa! E o Melchior, o caseiro? Pois não estão aí os cavalos para subirmos à quinta? O digno chefe ergueu com surpresa as sobrancelhas cor de milho. Não, nem Melchior, nem cavalos. O Melchior, há que tempos eu não vejo o Melchior. O carregador pedalou lentamente a sineta para o comboio rolar. Então, não avistando em torno, na lisa despovoada estação, nem criados, nem malas, o meu príncipe e eu lançámos o mesmo grito de angústia. E o grilo? E as bagagens? Corremos pela beira do comboio, berrando com desespero. Grilo, ó grilo, Anatole, ó grilo. Na esperança que ele e o Anatole viessem mortalmente adormecidos, trepávamos aos estribos, atirando a cabeça para dentro dos compartimentos, espavorindo a gente quieta com o mesmo berro que retumbava. Grilo, estás aí, grilo? Já numa terceira classe, onde uma viola repenicava, um jocoso gania troçando. Não há por aí um grilo? Andam por aí uns senhores a pedir um grilo. E nem Anató, nem grilo. A sineta tilintou. Oh, Pimentinha, espera, homem. Não deixes largar o comboio. As nossas bagagens, homem. E aflito, empurrei o enorme chefe para o furgão de carga a pesquisar, de escrutinar as nossas 23 malas. Apenas encontramos barris, cestos de vime, latas de azeite, um baú amarrado com cordas. Jacinto mordia os beiços lívido e o Pimentinha esgazeado. Oh, filhos, eu não posso atrasar o comboio. A sineta repicou e com um belo fumo claro, o comboio desapareceu por detrás das fragas altas. Tudo em torno pareceu mais calado e deserto. Ali ficámos, pois, baldeados, perdidos na serra, sem grilo, sem procurador, sem caseiro, sem cavalos, sem malas. Eu conservava o palco do Alvadio, de onde surgia o Jornal do Comércio. Jacinto, uma bengala. Eram todos os nossos bens. O Pimentão arregalava para nós os olhinhos papudos e compadecidos. Contei então àquele amigo o atarantado transfiga em Medina sob a borrasca, o grilo desgarrado, encalhado com as 23 malas, ou rolando talvez para Madrid, sem nos deixar um lenço. Eu não tenho um lenço. Tenho este Jornal do Comércio. É toda a minha roupa branca. Grande arrelia, caramba! Murmurava o Pimenta impressionado. E agora? Agora, exclamei, é trepar para a quinta, à pata, a não ser que se arranjassem aí uns burros. Então o carregador lembrou que perto, no casal da Giesta, ainda pertencente a Tormes, o caseiro, seu compadre, tinha uma boa égua e um jumento. E o prestante homem enfiou numa carreira para a Giesta, enquanto o meu príncipe e eu caímos para cima de um banco, arquejantes e sucumbidos, como náufragos. O vasto Pimentinha, com as mãos nas algibeiras, não cessava de nos contemplar, de murmurar. É da Lia. O rio de fronte descia, preguiçoso e como adormentado sob a calma já pesada de maio, abraçando, sem um sussurro, uma larga ilhota de pedra que rebrilhava. Para além, a serra crescia em corcovas doces, com uma funda prega onde se aninhava, bem junta e esquecida do mundo, uma vilazinha clara. O espaço imenso repousava num imenso silêncio. Naquelas solidões de montes e penedias, os pardais, revoando no telhado, pareciam aves consideráveis. E a massa rotunda e rubicunda do Pimentinha dominava, atulhava a região. Está tudo arranjado, meu senhor. Venham aí os bichos. Só o que não calhou foi um selinzinho para a jumenta. Era o carregador, digno homem, que voltava da Giesta, sacudindo na mão duas esporas desirmanadas e ferrugentas. E não tardaram a aparecer no córrego, para nos levarem a Tormes, uma égua russa, um jumento com albarda, um rapaz e um pudengo. Apertámos a mão suada e amiga do Pimentinha. Eu cedi a égua ao senhor de Tormes e começámos a trepar o caminho, que não se alisara nem se desbravara desde os tempos em que o trilhavam com rudes sapatões ferrados, cortando de rio a monte os jacintos do século XIV. Logo depois de atravessarmos uma trêmula ponte de pau sobre um riacho quebrado por pedregulhos, o meu príncipe, com o olho de dono subitamente aguçado, notou a robustez e a fartura das oliveiras. E em breve os nossos males esqueceram ante a incomparável beleza daquela serra bendita. Com que brilho e inspiração copiosa a compuser ao divino artista que faz as serras e que tantas cuidou e tão ricamente as dotou neste seu Portugal bem amado. A grandeza igualava a graça. Para os vales ponderosamente cavados desciam bandos de arvoredos tão copados e redondos, de um verde tão moço, que eram como um musgo macio, onde apetecia cair e rolar. Dos penduras, sobraceiros ao carreiro fragoso, largas ramadas estendiam o seu toldo amável, a cujo assar leve dos pássaros sacudia a fragrância. Através dos muros seculares, que sustêm as terras liados pelas eras, rompiam grossas raízes coleantes, a que mais eras se enroscavam. Em todo o torrão, de cada fenda, brotavam flores silvestres. Brancas rochas, pelas encostas, alastravam a sólida nudez do seu ventre polido pelo vento e pelo sol. Outras, vestidas de líquens e de silvados floridos, avançavam com proas de galeras enfeitadas. E dentre as que se apinhavam nos cimos, algum casebre que para lá calcara, toda machucada e torto, espreitava pelos postigos negros sobre as desgrenhadas farripas de verdura que o vento lhes semeara nas telhas. Por toda a parte, a água sussurrante, a água fecundante. Espertos regatinhos fugiam, rindo com os seixos dentre as patas da égua e do burro. Grossos ribeiros açudados saltavam com fragor de pedra em pedra. Fios direitos e luzidios como cordas de prata vibravam e faiscavam das alturas aos barrancos. E muita fonte, posta à beira de veredas, jorrava por uma bica, beneficamente, à espera dos homens e dos gados. Todo um cabeço, por vezes, era uma seara, onde um vasto carvalho ancestral, solitário, dominava como seu senhor e seu guarda. Em socalcos verdejavam laranjais rescendentes. Caminhos de lajes soltas circundavam fartos prados com carneiros e vacas retoçando. Os mais estreitos, entalados em muros, penetravam, sob ramadas de parra espessa, numa penumbra de repouso e frescura. Trepávamos então alguma ruazinha da aldeia, 10 ou 12 casebres sumidos entre figueiras, onde se esgaçava, fugindo do lar pela telha vã, o fumo branco e cheiroso das pinhas. Nos cerros remotos, por cima da negrura pensativa dos pinheirais, branquejavam ermidas. O ar fino e puro entrava na alma, e na alma espalhava alegria e força. Um esparso de lindar de chocalhos, de guizos, morria pelas quebradas. Jacinto, adiante, na sua égua russa, murmurava: "Que beleza!" E eu, atrás, no burro de Sancho, murmurava: "Que beleza!" Frescos ramos roçavam os nossos ombros com familiaridade e carinho. Por trás das sebes, carregadas de amoras, as macieiras estendidas ofereciam as suas maçãs verdes, porque as não tinham maduras. Todos os vidros de uma casa velha, com a sua cruz no topo, refulgiram hospitaleiramente quando nós passámos. Muito tempo o melro nos seguia, de azinheiro a olmo, assobiando os nossos louvores. Obrigado, irmão Melro. Ramos de macieiras, obrigado. Aqui vimos, aqui vimos. E sempre contigo fiquemos, serra tão acolhedora, serra de fartura e de paz, serra bendita entre as serras. Assim, vagarosamente e maravilhados, chegámos àquela avenida de faias que sempre me encantara pela sua fidalga gravidade. Atirando uma vergastada ao burro e à égua, nosso rapaz, com o seu pudengo sobre os calcanhares, gritou: "Aqui é que estemos, meus amos." E ao fundo das faias, com efeito, apareceu o portão da Quinta de Tormes, com o seu brasão de armas de secular granito, com o musgo retocava e mais envelhecia. Dentro, já os cães ladravam com furor. E quando Jacinto, na sua suada égua, e eu atrás, no burro de Sancho, transpusemos o limiar solarengo, desceu para nós, do alto do alpendre, pela escadaria de pedra gasta, um homem nédio, rapado como um padre, sem colete, sem jaleca, acalmando os cães que se encarniçavam contra o meu príncipe. Era o Melchior, o caseiro. Apenas me reconheceu, toda a boca se lhe escancarou num riso hospitaleiro, a que faltavam dentes. Mas apenas eu lhe revelei daquele cavalheiro de bigodes louros que descia da égua esfregando os quadris, o senhor de Tormes, o bom Melchior recuou, colhido de espanto e terror, como diante de uma avantesma. Ora essa! Santíssimo nome de Deus! Pois então? E entre o rosnar dos cães, num bracejar desolado, balbuciou uma história que, por seu turno, apavorava Jacinto, como se o negro muro do caseirão pendesse para desabar. O Melchior não esperava Sua Excelência. Ninguém esperava Sua Excelência. Ele dizia Sua Excelência. O Sr. Silvério estava para Castelo de Vide desde março, com a mãe, que apanhara uma cornada na virilha. E de certo houver engano, cartas perdidas, porque o Sr. Silvério só contava com Sua Excelência em setembro para a Vindima. Na casa as obras seguiam devagarinho, devagarinho. O telhado, no sul, ainda continuava sem telhas. Muitas vidraças esperavam ainda sem vidros. E para ficar, Virgem Santa, nem uma cama arranjada. Jacinto cruzou os braços numa cólera tumultuosa que o sufocava. Por fim, com um berro. Mas os caixotes? Os caixotes mandados de Paris, em fevereiro, há 4 meses. O desgraçado Melchior arregalava os olhos miúdos que se embaciavam de lágrimas. Os caixotes! Nada chegara, nada aparecera. E na sua perturbação, mirava pelas arcadas do pátio, palpava na algibeira das pantalonas. Os caixotes! Não, não tinha os caixotes. E agora, Zé Fernandes? Encolhiu os ombros. Agora, meu filho, só vires comigo para Guiães. Mas são 2 horas fartas a cavalo, e não temos cavalos. O melhor é ver o casarão, comer a boa galinha que o nosso amigo Melchior nos assa no espeto, dormir numa enxerga, e amanhã cedo, antes do calor, trotar para cima, para a tia Vicência. Jacinto replicou com uma decisão furiosa. Amanhã troto, mas para baixo, para a estação, e depois para Lisboa. E subiu a gasta escadaria do seu solar com amargura e rancor. Em cima, uma larga varanda acompanhava a fachada do casarão, sob um alpendre de negras vigas, toda ornada por entre os pilares de granito, com caixas de pau onde floriam cravos. Colhi um cravo amarelo e penetrei atrás de Jacinto nas salas nobres que ele contemplava com um murmúrio de horror. Eram enormes, de uma sonoridade de casa capitular, com os grossos muros enegrecidos pelo tempo e o abandono, e recheladas, desoladamente nuas, conservando apenas aos cantos algum monte de canastras ou alguma enxada entre paus. Nos tetos remotos, de carvalho apainelado, luziam através dos rasgões manchas de céu. As janelas, sem vidraças, conservavam essas maciças portadas com fechos para as trancas que, quando se cerram, espalham a treva. Sob os nossos passos, aqui e além, uma tábua podre rangia esse dia. Inabitável! Rugia Jacinto surdamente. Um horror! Uma infâmia! Mas depois, noutras salas, o soalho alternava com remendos de tábuas novas, os mesmos remendos claros que mosqueavam os velhíssimos tetos de rico carvalho sombrio. As paredes repeliam pela alvura crua da cal fresca. E o sol mal atravessava as vidraças, embaciadas e gordurentas, da massa e das mãos dos vidraceiros. Penetramos enfim na última, a mais vasta, rasgada por 6 janelas, mobilada com um armário e com uma enxerga parda e curta, estirada a um canto. E junto dela parámos, e sobre ela depusemos tristemente o que nos restava de 23 malas. O meu palto alvadio, a bengala de Jacinto, e o jornal do comércio que nos era comum. Através das janelas escancaradas, sem vidraças, o grande ar da serra entrava e circulava como num eirado, com um cheiro fresco de horta recada. Mas o que avistámos, da beira da enxerga, era um pinheiral cobrindo um cabeço e descendo pelo pendor suave, à maneira de uma hoste em marcha, com pinheiros na frente destacados, direitos, emplumados de negro. Mais longe as serras, de além, rio, de uma fina e macia cor de violeta. Depois, a brancura do céu, todo liso, sem uma nuvem, de uma majestade divina. E lá de baixo, dos vales, subia desgarrada e melancólica uma voz de pegureiro cantando. Jacinto caminhou lentamente para o poial de uma janela, onde caiu, esbarrondado pelo desastre, sem resistência, ante aquele brusco desaparecimento de toda a civilização. Eu palpava a enxerga, dura e regelada, como um granito de inverno. E pensando nos luxuosos colchões de penas e molas, tão prodigamente encaixotados no 202, desafoguei também a minha indignação. Mas os caixotes, caramba! Como se perdem assim 30 e tantos caixotes enormes? Jacinto sacudiu amargamente os ombros. Encalhados por aí, algures, num barracão. Em Medina, talvez. Nessa horrenda Medina. Indiferença das companhias. Inércia do Silvério. Enfim, a península. A barbárie. Vim ajoelhar sobre o outro poial, alongando os olhos consolados por céu e monte. É uma beleza. O meu príncipe, depois de um silêncio grave, murmurou com a face encostada à mão. É uma lindeza. E que paz! Sob a janela vicejava fartamente uma horta, com repolho, feijoal, talhões de alface, gordas folhas de abóbora rastejando. Uma eira, velha e mal alisada, dominava o val, de onde já subia, tenuamente, a névoa de algum fundo ribeiro. Toda a esquina do casarão desse lado se encravava em laranjal, e de uma fontinha rústica, meio afogada em rosas tremedeiras, corria um longo e rutilante fio d'água. Estou com um apetite desesperado daquela água, declarou Jacinto, muito sério. Também eu. Desçamos ao quintal, hein? E passamos pela cozinha, a saber do frango. Voltámos à varanda. O meu príncipe, mais conciliado com o destino inclemente, colheu um cravo amarelo. E por outra porta baixa, de rigíssimas ombreiras, mergulhámos numa sala alastrada de caliça, sem teto, coberta apenas de grossas vigas, de onde se ergueu uma revoada de pardais. Olha para este horror, murmurava Jacinto arrepiado. E descemos por uma lôbrega escada de castelo, tenteando depois um corredor tenebroso de lajes ásperas, atravancado por profundas arcas, capazes de guardar todo o grão de uma província. Ao fundo da cozinha, imensa, era uma massa de formas negras, madeira negra, pedra negra, densas negruras de fuligem secular. E neste negrume, refulgia a um canto, sobre o chão de terra negra, a fogueira vermelha, lambendo tachos e panelas de ferro, despedindo uma fumarada que fugia pela grada aberta no muro, depois por entre a folhagem dos limoeiros. Na enorme lareira, onde se aqueciam e assavam as suas grossas peças de porco e de boi e os jacintos medievais, agora desaproveitada pela frugalidade dos caseiros, negrejava um poeirento montão de cestas e ferramentas. E a claridade toda entrava por uma porta de castanho, escancarada sobre um quintalejo rústico, em que se misturavam couves lombardas e junquilhos formosos. Em roda do lume, um bando alvoraçado de mulheres depenava frangos, remexia as cacerolas, picava a cebola, com um fervor afogueado e palreiro. Todas emudeceram quando aparecemos, e dentre elas o pobre Melchior, estonteado, com o sangue a espirrar da névia face da bade, correu para nós, jurando que o jantarinho de suas insolências não demorava um credo. E a respeito de camas, o amigo Melchior? O digno homem ciciou uma desculpa encolhida sobre encher casinhas no chão. É o que basta, acudiu para o consolar. Por uma noite, com lençóis frescos. Ah, lá pelos lençolinhos, respondo eu. Mas um desgosto assim, meu senhor. A gente apanhada sem um colchãozinho de lã, sem um lombozinho de vaca. Que eu já pensei, até lembrei à minha comadre. Vossas insolências podiam ir dormir aos ninhos à casa do Silvério. Tinham lá camas de ferro, lavatórios. Ele sempre é uma léguazita e mau caminho. Jacinto bondoso acudiu. Não, tudo se arranja, Melchior, por uma noite. Até gosto mais de dormir em Tormes, na minha casa da serra. Saímos ao terreiro, retalho de horta fechado por grossas rochas encabeladas de verdura, entestando com os socalcos da serra, onde lourejava o centeio. O meu príncipe bebeu da água nevada e luzidia da fonte, regaladamente, com os beiços na bica. Apeteceu a alface rechonchuda e crespa, e atirou pulos aos ramos altos de uma copada cerejeira, toda carregada de cerejas. Depois, custeando o velho lagar, acompanhando de pombas branquejava o telhado, deslizámos até ao carreiro, cortado nos costados do monte. E andando pensativamente, o meu príncipe pasmava para os milheirais, para os vetustos carvalhos plantados por vetustos jacintos, para os casebres espalhados sobre os cabeços à orla negra dos pinhais. De novo penetramos na Avenida de Faias e transpusemos o portão senhorial entre o latir dos cães, mais mansos, farejando um dono. Jacinto reconheceu certa nobreza na frontaria do seu lar, mas, sobretudo, lhe agradava a longa alameda, assim direita e larga, como traçada para nela se desenrolar uma cavalgada de senhores com plumas e pajens. Depois, de cima da varanda, reparando na telha nova da capela, louvo o Silvério, esse ralaço, por cuidar ao menos da morada do bom Deus. E esta varanda também é agradável, murmurou ele mergulhando a face no aroma dos cravos. Precisa de grandes poltronas, grandes divãs de virga. Dentro da nossa sala, ambos nos sentámos nos poiais da janela, contemplando o doce sossego crepuscular que lentamente se estabelecia sobre o vale e monte. No alto tremeluzia uma estrelinha, a Vênus Diamantina, lânguida anunciadora da noite e dos seus contentamentos. Jacinto nunca considerara demoradamente aquela estrela, da amorosa refulgência que perpetua no nosso céu católico a memória de Deus incomparável. Nem assistira jamais, com a alma atenta, ao majestoso adormecer da natureza. E este enegrecimento dos montes que se embuçam em sombra, os arvoredos emudecendo, cansados de sussurrar, o rebrilho dos casais mansamente apagado, o cobertor de névoa sob que se acama e agasalha a frialdade dos vales, um toque sonolento de sino que rola pelas quebradas, o segredado cochichar das águas e das relvas escuras, eram para ele como iniciações. Daquela janela, aberta sobre as serras, entrevia uma outra vida, que não anda somente cheia do homem e do tumulto da sua obra. E senti o meu amigo suspirar, como quem, enfim, descansa. Deste enlevo, nos arrancou o Melchior com o doce aviso do jantarinho de suas insolências. Era noutra sala, mais nua, mais abandonada. E aí, logo à porta, o meu supercivilizado príncipe estacou, estarrecido pelo desconforto, escassez e rudeza das coisas. Na mesa, encostada ao muro de negrito, sulcado pelo fundo das candeias, sobre uma toalha de estopa, duas velas de sebo em castiçais de lata alumiavam grossos pratos de louça amarela, ladeados por colheres de estanho e por garfos de ferro. Os copos de um vidro espesso conservavam a sombra roxa do vinho que neles passara em fartos anos de fartas vindimas. A malga de barro, atestada de azeitonas pretas, contentaria Diogenes. Espetado na côdea de um imenso pão, reluzia um imenso facalhão. E na cadeira senhorial reservada ao meu príncipe, derradeira alfaia dos velhos jacintos, de hirto espaldar de couro, com a madeira ruída de caruncho, a clina fugia em melenas pelos rasgões do assento puído. Uma formidável moça, de enormes peitos que lhe tremiam dentro das ramagens do lenço cruzado, ainda suada e esbraseada do calor da lareira, entrou, esmagando o soalho com uma terrina a fumegar. E o Melchior, que seguia erguendo a infusa do vinho, esperava que as suas insolências lhe perdoassem porque faltara tempo para o caldinho apurar. Jacinto ocupou a sede ancestral e, durante momentos, desgaseada a ansiedade para o caseiro excelente, esfregou energicamente, com a ponta da toalha, o garfo negro, a fusca colher de estanho. Depois, desconfiado, provou o caldo, que era de galinha e rescendia. Provou e levantou para mim, seu camarada de misérias, uns olhos que brilharam, surpreendidos. Tornou a sorver uma colherada mais cheia, mais considerada, e sorriu com espanto. Está bom. Estava precioso. Tinha fígado e tinha moela. O seu perfume entrenecia. Três vezes, fervorosamente, ataquei aquele caldo. Também lá volto, exclamava Jacinto com uma convicção imensa. É que estou com uma fome, santo Deus, há anos que não sinto esta fome. Foi ele que rapou avaramente a sopeira. E já espreitávamos a porta, esperando a portadora dos pitéus, A rija moça de peitos trementes, que enfim surgiu, muito esbraseada, abalando o sobrado, e pousou sobre a mesa uma travessa a transbordar de arroz com favas. Que desconsolo! Jacinto, em Paris, sempre abominara favas. Tentou, todavia, uma garfada tímida, e de novo aqueles seus olhos que o pessimismo envoara luziram, procurando os meus. Outra larga garfada, concentrada, com uma lentidão de frade que se regala. Depois um brado. Ótimo! Ah, destas favas sim! Oh, que fava! Que delícia! E por esta santa gula louvava a serra, a arte perfeita das mulheres palreiras que embaixo remexiam as panelas, o Melchior que presidia ao pródio. Deste arroz com favas nem Paris, Melchior amigo. O homem ótimo sorria, inteiramente desanuviado. Pois é cá a comidinha dos moços da quinta. E cada pratada que até suas insolências se riam. Mas agora aqui, o senhor D. Jacinto também vai engordar e enrijar. O bom caseiro sinceramente queria que, perdido nesses remotos Parises, o senhor de Tormes, longe da fartura de Tormes, padecia fome e minguava. E o meu príncipe, na verdade, parecia saciar uma velhíssima fome e uma longa saudade da abundância, rompendo assim, a cada travessa, em louvores mais copiosos. Diante do louro frango assado no espeto e da salada que ele apetecera na horta, agora temperada com um azeite da serra digno dos lábios de Platão, terminou por bradar. É divino! Mas nada o entusiasmava como o vinho de Tormes, caindo de alto da bujuda infusa verde. Um vinho fresco, esperto, ceivoso e tendo mais alma, entrando mais na alma, que muito poema ao livro santo. Mirando à vela de sebo o copo grosso que ele orlava de leve espuma rósea, o meu príncipe, com um resplendor de otimismo na face, citou Virgílio. Quo te carmina dicam retica? Quem dignamente te cantará, vinho amável destas serras? Eu, que não gosto com uma vantagem, em saber clássico, espanjei logo também o meu Virgílio, louvando as doçuras da vida rural. Anc olim veteres vitam colere sabini. Assim viveram os velhos sabinos, assim Rômulo e Remo, assim cresceu a valente Hertúria, assim Roma se tornou a maravilha do mundo. E imóvel, com a mão agarrada à infusa, Melchiora regalava para nós os olhos em infinito assombro e religiosa reverência. Ah, jantámos deliciosissimamente sob os auspícios do Melchiora, que ainda depois, próvido e tutelar, nos forneceu o tabaco. E, como ante nós se alongava uma noite de monte, voltámos para as janelas desvidraçadas na sala imensa, a contemplar o sumptuoso céu de verão. Filosofámos então com pachorra e facúndia. Na cidade, como notou Jacinto, nunca se olham nem lembram os astros, por causa dos candeeiros de gás ou dos globos de eletricidade que os ofuscam. Por isso, como eu notei, nunca se entra nessa comunhão com o universo, que é a única glória e única consolação da vida. Mas na serra, sem prédios disformes de seis andares, sem a fumarada que tapa Deus, sem os cuidados que, como pedaços de chumbo, puxam a alma para o pó rasteiro, um Jacinto, um Zé Fernandes, livres, bem jantados, fumando nos boiais de uma janela, olham para os astros e os astros olham para eles. Uns, certamente, com os olhos de sublime imobilidade ou de sublime indiferença. Mas os outros, curiosamente, ansiosamente, como a luz que acena, uma luz que chama, como se tentassem de tão longe revelar os seus segredos, ou de tão longe compreender os nossos. Ó Jacinto, que estrela é esta aqui, tão viva, sobre o beiral do telhado? Não sei. E aquela, Zé Fernandes, além, por cima do pinheiral? Não sei. Não sabíamos. Eu, por causa da espessa crosta de ignorância com que saí do ventre de Coimbra, minha mãe espiritual. Ele, porque na sua biblioteca possuía 308 tratados sobre astronomia, e o saber assim acumulado forma um monte que nunca se transpõe nem se desbasta. Mas que nos importava que aquele astro além se chamasse Sírios e que aquele outro Aldebrã? que lhes importava a eles que um de nós fosse Jacinto, outro Zé? Eles tão imensos, nós tão pequeninos, somos a obra da mesma vontade. E todos, uranos ou lurenas de Noronha e Sande, constituímos modos diversos de um ser único. E as nossas diversidades esparsas somam na mesma compacta unidade. Moléculas do mesmo todo, governadas pela mesma lei, rolando para o mesmo fim. Do astro ao homem, do homem à flor do trevo, da flor do trevo ao mar sonoro, tudo é o mesmo corpo, onde circula, como um sangue, o mesmo Deus. E nenhum frémito de vida, por menor, passa numa fibra desse sublime corpo, que se não repercute em todas, até às mais humildes, até às que parecem inertes e invitais. Quando um sol que não avisto, nunca avistarei, morre de inanição nas profundidades, esse esguio galho de limoeiro, embaixo na horta, sinto um secreto arrepio de morte. E, quando eu bato uma patada no soalho de Tormes, além um monstruoso Saturno, estremece, e esse estremecimento percorre o inteiro universo. Jacinto bateu rijamente a mão no rebordo da janela. Eu gritei. Acredita, o sol tremeu. E depois, como eu notei, devíamos considerar que, sobre cada um desses grãos de pó luminoso, existia uma criação que incessantemente nasce, perece, renasce. Neste instante, outros Jacintos, outros Zé Fernandes, sentados às janelas de outras Tormes, contemplam o céu noturno. E nele, um pequenininho ponto de luz, que é a nossa possante terra, por nós tanto sublimada. Não terão todos esta nossa forma, bem frágil, bem desconfortável. E, a não ser no Apolo do Vaticano, na Vênus de Milo e talvez na Princesa de Carmã, singularmente feia e burlesca. Mas horrendos ou de inefável beleza, colossais e de uma carne mais dura que o granito, ou leves como gases e ondulando na luz, todos eles são seres pensantes e têm consciência da vida. Porque, de certo, cada mundo possui o seu Descartes. Ou já o nosso Descartes os percorreu a todos com o seu método, a sua escura capa, a sua agudeza elegante, formulando a única certeza talvez certa. O grande penso logo existo. Portanto, todos nós, habitantes dos mundos, às janelas dos nossos casarões, além nos Saturnos ou aqui na nossa terrícola, constantemente perfazemos um ato sacrossanto que nos penetra e nos funde, que é sentirmos no pensamento o núcleo comum das nossas modalidades e, portanto, realizarmos um momento dentro da consciência a unidade do universo. Em Jacinto, o meu amigo rosnou. Talvez estou a cair com sono. Também eu. Remontamos muito, excelentíssimo senhor, como dizia o Pestaninha em Coimbra. Mas nada mais belo e mais vão que uma cavaqueira no alto das serras a olhar para as estrelas. Tu sempre vais amanhã? Com certeza, Zé Fernandes. Com a certeza de Descartes. Penso, logo fujo. Como queres tu, neste partieiro, sem uma cama, sem uma poltrona, sem um livro? Nem só de arroz com fava vivo o homem, mas demora em Lisboa, para conversar com o Sesimbra, o meu administrador. E também à espera que estas obras acabem, os caixotes surjam e eu possa voltar decentemente, com roupa lavada, para a transladação. É verdade, os ossos. Mas resta ainda o grilo. Que animal! Por onde andará esse perdido? Então, passeando lentamente na sala enorme, onde a vela de sebo já derretida no castiçal de lata era como um lume de cigarro num descampado, meditámos na sorte do grilo. O estimado negro, ou fora despejado nas lamas de Medina com as 27 malas aos gritos, ou, regaladamente adormecido, rolara com o Anatol no comboio para Madrid. Mas ambos os casos apareciam ao meu príncipe como irremediavelmente destruidores do seu conforto. Não, escuta, Jacinto. Se o grilo encalhou em Medina, dormiu na fonda, catou os percevejos e esta madrugada correu para Tormes. Quando amanhã desceres à estação às 4 horas, encontras o teu precioso homem com as tuas preciosas malas metido nesse comboio que te leva ao porto e à capital. Jacinto sacudiu os braços como quem se debate nas malhas de uma rede. E se seguiu para Madrid. Então, por esta semana, cá aparece em Tormes, onde encontra ordem para regressar a Lisboa e reentrar no teu séquito. Resta o interessante caso das minhas bagagens. Se amanhã encontrares na estação o grilo, separa a minha mala negra e o saco de lona e a chapeleira. O grilo conhece. E pede ao Pimenta, ao Gordalhufo, que me avise para Guiães. Se o grilo aportar Tormes, esfogueteado de Madrid, com toda essa malaria, deixa as minhas coisas aqui, ao Melchior. Eu amanhã falo ao Melchior. Jacinto sacudiu furiosamente o colarinho. Mas como posso eu partir para Lisboa amanhã, com esta camisa de 2 dias que já me faz uma comichão horrenda? E sem um lenço, nem ao menos uma escova de dentes. Fértil em ideias, estendi as mãos num belo gesto tutelar. Tudo se arranja, meu Jacinto, tudo se arranja. Eu, largando daqui cedo pelas 6 horas, chego aqui às 10, ainda sem calor. E mesmo antes do almoço e da cavaqueira com a tia Vicência, imediatamente te mando por um moço um saco de roupa branca. As minhas camisas e as minhas ceroulas talvez te estejam largas, mas um mendigo como tu não tem direito a elegâncias e a roupa bem cortada. O moço, num bom trote, entra aqui às 2 horas. Tens tempo de mudar antes de desceres para a estação. Posso meter na mala uma escova de dentes. Ó, Zé Fernandes, então mete também uma esponja e um frasco de água de colónia. Água de alfazema, excelente, feita pela tia Vicência. O meu príncipe suspirou, impressionado com a sua miséria esquálida e esta dádiva de roupas. Bem, então vamos dormir, que estou esfalfado de emoções e de astros. Justamente, Melchior, entrei a abrir a pesada porta, com timidez, a avisar que estavam preparadinhas as camas de suas excelências. E seguindo o bom caseiro, que erguia uma candeia, que ali estamos nós, o meu príncipe e eu, ainda há pouco irmanados com os astros. Em 2 saletas, que uma abertura em arco, lôbrego arco de pedra separava, 2 enxergas sobre o soalho. Junto à cabeceira da mais larga, que pertencia ao senhor de Tormes, um castiçal de latão sobre um alqueire. Aos pés, como lavatório, um alguidar vidrado em cima de uma tripeça. Para mim, serrano daquelas serras, nem alguidar nem alqueire. Lentamente, com o pé, o meu super civilizado amigo palpou a enxerga. E de certo lhe sentiu uma dureza intransigente, porque ficou pendido sobre ela, a correr desoladamente os dedos pela face desmaiada. E o pior, não é ainda a enxerga, murmurou enfim com um suspiro. É que não tenho camisa de dormir, nem chinelas. E não me posso deitar de camisa engomada. Por inspiração minha, recorremos ao Melchior. De novo, esse benemérito providenciou, trazendo a Jacinto, para ele desafogar os pés, uns tamancos, e para embrulhar o corpo, uma camisa da comadre, enorme de estopa, áspera como uma estamanha de penitente, com folhos mais crespos e duros do que lavores de madeira. Para consolar o meu príncipe, lembrei que Platão, quando compunha o banquete, Vasco da Gama, quando dobrava ao cabo, não dormia em melhores catres. As enxergas rijas fazem as almas fortes. Hoje assinto. E é só vestido de estamanha que se penetra no paraíso. Tens tu, volveu o meu amigo secamente, alguma coisa que eu leia? Não posso adormecer sem um livro. Eu? Um livro? Possuía apenas o velho número do Jornal do Comércio que escapara à dispersão dos nossos bens. Rasguei a copiosa folha pelo meio. Partilhei com Jacinto fraternalmente. Ele tomou a sua metade, que era a dos anúncios. E quem não viu então Jacinto, senhor de Tormes, acaçapado à borda da enxerga, rente da vela de sebo que se derretia no alqueire, com os pés engafuados nos socos, perdido dentro das ásperas pregas e dos rijos folhos da camisa serrana, percorrendo num pedaço velho de gazeta, pensativamente, as partidas dos paquetes, não pode saber o que é uma intensa e verídica imagem do desalento. Recolhida à minha alcova espartana, desabotoava o colete num delicioso cansaço quando o meu príncipe ainda me reclamou. Zé Fernandes, dize, Manda também no saco um abotoador de botas. Estirado comodamente na rija enxerta, murmurei, como sempre murmuro ao penetrar no sono, que é um primo da morte. Deus seja louvado. Depois, tomei a metade do jornal do comércio que me pertencia. Zé Fernandes? Que é? Também podias meter no saco postos dentes e uma lima das unhas e um romance. Já a meia gazeta me escapava das mãos dormentes, mas da sua alcova, depois de soprar a vela, Jacinto murmurou entre um bocejo. Zé Fernandes? Hein? Escreve para Lisboa, para o Hotel Bragança. Os lençóis ao menos são frescos, cheiram bem, assadio. Fim do capítulo 8.